Uma coisa, uma informação quase exclusiva para vocês, né? Eu tive meu reitor no seminário. Meu reitor no seminário foi o padre Ingo Dollinger. É um alemão. Um alemão, está na Alemanha, já está idoso, deve ter uns 82 anos. Padre Ingo Dollinger, ele é um doutor. Ele trabalhou 24 anos com Ratzinger, com o Papa atual, na Congregação para a Doutrina da Fé. A Congregação para a Doutrina da Fé trata da doutrina, como diz o nome, né? Das questões de fé, etc. E dentro da Congregação da Doutrina da Fé, existem vários secretariados, existem vários, assim, várias comissões, melhor falando. E havia uma comissão de diálogo e estudo da maçonaria, entendeu? O padre Dollinger, que foi meu reitor, ele era o secretário desta comissão de diálogo com a maçonaria, de estudo com a maçonaria, entendeu? E ele estudou muito profundamente o tema, portanto, evidentemente. Por fim, entende? Os maçons mesmos que estavam ali, que eles estavam pedindo assim para a igreja aceitá-los, etc, etc. Os maçons mesmos disseram, eles concluíram, não, realmente não é possível que nós aceitemos os princípios católicos, acabou, entende? Mas antes disto, o Papa João Paulo II, ele esteve com o Papa João Paulo II algumas vezes, entende? O Papa João Paulo II chamou para poder informar, para poder lhes dizer a respeito da maçonaria, essas coisas assim. O Papa João Paulo II, como vocês sabem, de onde que ele era mesmo, qual país? Polônia. Então ele não trabalhava no Vaticano, entende? Ele era polonês, estava lá, a Polônia estava dominada pelo comunismo, naquela época da perseguição, etc., cortina de ferro, etc. Então, o que acontece? Oi. Ele está me lembrando aqui que os membros da comissão da maçonaria, menos o padre Dollinger, todos morreram. Os maçons, né? Os maçons aquele grupo de maçons que estava no diálogo com a igreja, né? Eles tinham o objetivo de fazer com que a igreja tirasse as leis de restrição e eles pudessem ser aplaudidos e aceitos na igreja normalmente. Como eles fracassaram e chegaram à conclusão de que não tinha jeito de ser católico e maçom, então eles todos foram eliminados. Todos aqueles maçons que, entendeu? Deixa eu só concluir aqui. Depois você vai falar. Não esquece, não. Então, padre Dollinger, sim. Padre Dollinger, que foi meu reitor, interessante um outro dado ainda. Ele foi dirigido espiritual de São Pio de Pietrelcina. Ele esteve várias vezes, dezenas de vezes. Ele tinha a chave do quarto de São Pio de Pietrelcina, sabe? Foi um homem. Ele é um homem muito, realmente, especial, padre Dollinger. E ele. João Paulo II chamou para poder saber. A primeira vez que o padre Dollinger relatou para o Papa João Paulo II a respeito da maçonaria e da infiltração da maçonaria na igreja, o Papa não acreditou. Ele disse, isso não pode ser. Isso não tem condição. Porque o Papa João Paulo II, ele não entendia da política vaticana. Ele era da Polônia, entendeu? Ele não, os meandros da política vaticana, das coisas que aconteciam, ele não entendia bem. E ele ficava muito fora depois, viajando. Veja que foi um Papa missionário, né? Então, as coisas ali, ele não se inteirava tão bem, entendeu? Porque daquilo que acontecia dentro de casa, tá entendendo? Então, mas depois de algum tempo, depois de alguns anos, o Papa o chamou de novo. Aí o Papa foi abrindo os olhos. Aí o Papa disse para ele, agora eu acredito. Mas a primeira vez ele não tinha acreditado. Porque é a mesma coisa. Eu estou falando aqui para vocês, olha, tem padres maçons, bispos maçons, cardeais maçons. E entre eles existem satanistas também, entendeu? Imagine só, alguém falar para você, ó, existe padre satanista, existe bispo satanista. Então você vai falar, não, isso é um absurdo, isso é uma loucura, isso não existe, não. Então foi a reação do Papa, entendeu? A reação do Papa naquele primeiro momento, tá entendendo? Depois ele foi vendo que é real, que a coisa é real, é séria, entendeu? E que a maçonaria estava infiltrada até a medula da igreja. Tá entendendo? E de fato aconteceu isso. Então, no Papa atual, ele tem feito, quer dizer, ele tem tentado fortalecer a fé. Porque se nós fortalecemos a fé, somos católicos de verdade, se ele barra todas essas falsas inovações que têm acontecido, entendeu? Se ele restabelece o vigor da fé, isto por si só barra a ação de Satanás. É isso que esse Papa tem feito. Porque a grande parte dos papas que tiveram ultimamente, todos eles não foram morte natural, foram envenenados. Especialmente um Papa que foi João Paulo I, Sabe que antes do Papa João Paulo II teve João Paulo I. Sabe quanto tempo que ele governou a igreja? 33 dias, um mês. Ele tinha em mãos uma lista com os maçons que estavam no Vaticano e estava determinado de cortá-los. Entendeu? Deram um chá para ele. Nunca foi permitido fazer um exame de corpo de delito. Nunca foi permitido. Porque muitos dos cardeais também eram maçons. Como é que a igreja, depois a igreja mesmo, como é que a igreja vai explicar para o mundo que teve cardeais que mataram o Papa? Como é que a igreja ia explicar isso? As pessoas iam ficar assim, não, isso, como é que pode isso? Entendeu? Então, a igreja silenciou. Porque, não por covardia, porque realmente é algo muito delicado e é algo muito difícil de explicar, entendeu? As pessoas não compreenderiam, entende? Por que o demônio infiltrou-se dentro da igreja? A maçonaria infiltrou-se dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja é a única instituição, a igreja católica, é a única instituição no mundo capaz de reter o poder e a ação de Satanás. É a única, entendeu? Por isso eles infiltraram-se dentro da igreja católica. Tá entendendo? Para tentar destruí-la. Agora, as pessoas, de maneira geral, não iam compreender. Mas se tem satanista dentro da igreja, então essa igreja é do diabo. As pessoas pensariam assim, talvez. Ah, se tem bispo que é maçom, então isso não é uma coisa de Deus. Essa igreja não é de verdadeira. E é justamente o contrário. Está dentro porque é verdadeira. Está dentro tentando destruí-la porque justamente é a igreja de Cristo. É a única igreja que é capaz de barrar o poder de Satanás. Tá entendendo? E eles tiveram um grande êxito, infelizmente. Grande êxito, por isso que vocês estão vendo assim a doutrina, aqui também ajuda a responder a sua pergunta. Vocês vão vendo assim que a doutrina católica, ela praticamente desapareceu. Nós temos igreja católica em todas as cidades, em todos os bairros, mas doutrina católica são muito poucos que têm coragem de pregar, sabe? Por isso que as pessoas hoje em dia, faltam à missa, não vão à missa. Por isso que hoje um monte de gente amasiada, entendeu? Muitas pessoas casadas tomam anticoncepcionais, opera para não criar, entendeu? Muitos jovens, um povo viciado em novela, muitos jovens viciados em rock, entendeu? Muitas pessoas com práticas vão em maçonaria, vão em espiritismo, vão em catimbó. E quase não tem ninguém para falar contra essas coisas. Então muita gente faz essas coisas erradas, não é por maldade, porque não sabe. Porque pensa que não tem problema, entendeu? Acha que não tem nada a ver aqui. Que problema que tem? Afinal, o que tem atrás do galo da madrugada? Você não sabe que você está servindo a Satanás quando faz isso? O que tem assistindo a novela? Você não sabe que você está assassinando a sua família quando você faz isso, entendeu? Que você está deixando com que o vômito de Satanás entre dentro do seu lar e contamine todas as coisas, entendeu? Você está fazendo propaganda para o anticristo que dá um modelo errado, contrário à doutrina do Senhor, entende? Mas, entretanto, as pessoas não são alertadas. Não são alertadas. E vocês que são pais, quem é pai ou mãe aqui? Levanta, quem é pai ou mãe? Vocês que são pai e mãe, sabe, pode baixar. Sabe muito bem uma coisa. Se você deixar as crianças ou os jovens, né? Quem já educou os filhos, se você deixasse ou deixar à vontade, né? Eles vão fazer o que quer, do jeito que quer, entendeu? Não vão ter disciplina, vão crescer de qualquer maneira, vão te dar muito desgosto. Então, tem que ter disciplina, tem que ensinar, tem que corrigir quando é necessário. Isso é ato de amor. O que está acontecendo com a igreja? Não se está corrigindo nada. Está deixando o povo igual a ovelha sem pastor. O povo está mais perdido do que cego em tiroteio, sabe? As pessoas estão desorientadas, está entendendo? Estão desorientadas, desorientadas. Isto é fruto, isto é consequência da ação da maçonaria dentro da igreja, está entendendo? Você vai encontrar bispos defendendo camisinha, anticoncepcionais. Você vai encontrar padres e bispos que vão em desfile de escola de samba, entendeu? Você vai encontrar, entendeu? Quantos? Infelizmente, né? Homossexuais, entendeu? Pedófilos também tem. Embora não é como a mídia divulgou, evidentemente que não. Mas existe também. E normalmente, para que vocês saibam, os casos de abuso de crianças são ligados ao satanismo. A maior parte das vezes. A maior parte das vezes. Vamos falar sobre isso agora. Sim, lá, peraí, só um minutinho. A ONU é um germe. É como se fosse assim, a ONU não é substituir, poderia dizer, desenvolver a ONU, né? E a ONU se tornará, pode se dar outro nome depois, futuramente. A ONU é exatamente, um núcleo disso, né? É uma espécie de escritório, um início disso aí. Entendeu? Para poder dar. E a ONU está cada vez mais interferindo. Veja, quando há guerras nas nações, né? Existe a força de paz da ONU. Entendeu? Vai lá interferir naquele país. Então, vai se assim, acostumando àquela ideia de que os países não podem se orientar sozinhos, que precisa de algo, de um governo mundial, de alguém, de algo superior que ajude os países a resolver seu problema. Por isso que vai vir aqui a crise econômica, entendeu? Que quando vem a crise econômica arrebentar com tudo, então os países vão sentir necessidade de, então, de ter empréstimo, de ter ajuda. E aí é que vai vir, então, o Messias. O Messias, que é o anticristo. Que vai trazer a paz, a prosperidade e que todo mundo vai aclamá-lo, entendeu? Entendeu? Igual estão aclamando Lula atualmente, entendeu? Aí você toca num ponto espinhoso, que é a formação do clero. É, a grande, isso aí é a questão dos padres. E a questão dos padres é a questão dos bispos, entendeu? Então, é, sabe o que acontece? Bom, eu vou dizer porque é realidade, entende? Antes eu tinha mais cuidado assim, entre aspas, assim, mais cautela em dizer determinadas coisas, por medo de chocar. Mas eu falava, mas para públicos mais seletos, etc. Agora, sinceramente, eu já não... Eu falo para todo mundo em todo lugar, porque a coisa está tão escancarada, tão visível. Sabe o que aconteceu? O diabo, a maçonaria, destruiu quase todos os nossos seminários. Entende? Quase todos os seminários de formação de padres. Então, quase todos. Não é um, dois, três. Quase todos, entende? Então, estão cheios de homossexuais, de heréticos, de pessoas que não têm fé. Não têm fé. O que aconteceu? Por que não se investe? Porque aqueles que deveriam investir, eles não acreditam mais. Entende? Se um bispo perdeu a fé, se um padre perdeu a fé, ele não vai sentir necessidade de fazer com que os outros tenham essa fé. Entende? Se eles começam a achar tudo normal, começam a achar que não tem nada a ver, que não tem problema nenhum, entendeu? Eles vão, então, simplesmente se acomodar. Como é que pode, entendeu, um bispo ordenar uma pessoa que é homossexual? E tem muitos, entende? Olha, eu digo da minha experiência, daquilo que eu vi, daquilo que eu ouvi, entendeu? Daquilo que eu convivi. Sabe, um amigo meu de clero, um sacerdote, ele foi reitor no seminário em Goiânia. Eu sou de Anápolis. Esse padre Dollinger foi o reitor desse seminário lá em Anápolis. Foi considerado o melhor seminário do Brasil. Entendeu? Era o único no Brasil inteiro que seguia as diretrizes de Roma. Único. Havia outros três que era mais ou menos. E o restante estava tudo, entende? A coisa estava toda bagunçada, sabe? E em Goiânia era um desses que estava tudo bagunçado. Eu estudei em Goiânia 2 anos, sabe? E este colega meu, do clero, ele foi reitor no seminário. E depois ele desistiu. Deixou, então, assim, ele saiu de ser reitor. Porque havia no seminário, ela era um seminário regional, que havia seminaristas de várias dioceses. Havia indivíduos homossexuais, entendeu? Homossexuais. E ele disse para o bispo desses indivíduos lá, pelo menos 2 bispos, né? Disse: olha, eles não podem ser ordenados, não podem continuar porque são homossexuais. E os bispos ordenaram eles, entendeu? Tá entendendo? Eles foram ordenados. Então ele disse: não quero mais. Saiu. Depois ele entrou numa crise, abandonou o sacerdócio. Entendeu? Então, quer dizer, abandonar, isso aí é, a questão é mais ele mesmo, mas eu tô dizendo que ele viu assim: a corrupção está a tal nível, entende? Quer dizer, você está lidando com esse tipo de pessoas. Então, bispos que não se importam mais para a salvação do povo, entende? Que não se importam mais para a santificação do povo. Isto é o problema que nós estamos tendo hoje. Só que isso que ninguém fala. Quem é que vai falar? Porque as vossas excelências, jamais falando dessas coisas, jamais eu quero que vocês percam o respeito com qualquer bispo que seja. Não é esse o objetivo, pelo amor de Deus, entendeu? Nós temos que amar os bispos, respeitá-los, entendeu? Nós temos que obedecê-los naquilo que é certo. Agora, isto não impede de a gente dizer a realidade. Porque esta é a realidade. E não é se fosse um, fosse outro, mas não é, é o conjunto. Não viu o que aconteceu ano passado? Dom José, quando ele foi contra o aborto, quer dizer, daquela criança, olha, os bispos tudo viraram as costas para ele, com exceção de 1 ou 2, entende? É vergonhoso, eu fiquei com vergonha pelos bispos do Brasil, bando de frouxos, entendeu? Bando de omissos, sabe? Apóstatas, sabe? Isso é algo vergonhoso demais. Nós deveríamos estar prontos para morrer para defender a vida, defender a nossa fé. Entretanto, se acovardam. E quando alguém como Dom José, corajosamente, entendeu, defende a vida, você encontra críticas. Não sei se algum... Vocês se lembram quando o Raymond, aquele que veio entregar o prêmio para Dom José, não sei se vocês estavam lá, né? Alguns de vocês estavam, né? Veja, o Raymond, o que ele falou? Eu fiquei com vergonha pelos bispos. Ele disse: Dom José, o senhor sofreu ataque de todos os setores da sociedade e até dos setores mais insuspeitos, vossos próprios irmãos do episcopado. Falou desse jeito. Vossos próprios irmãos no episcopado. Está entendendo? Então o que acontece? Os bispos não têm mais zelo. Seminários, se você formar padres santos, você vai ter povo santo. Vai ter um povo bom, melhor falando. Pelo menos um povo piedoso. Se você formar padres assim, que cheios do Espírito de Deus, que queiram realmente assim levar o povo para o céu, que não tenham medo de dizer a verdade, que conduzam o povo em santidade, que mostrem a importância de viver em comunhão com Cristo, entendeu? Se você formar padres assim, você terá um povo bom. Agora, para formar um padre assim, você tem que ter um seminário bom. Você tem que ter um bispo que seja atento ao seu clero. E é o que falta hoje, entendeu? O que falta hoje. Então, cheio de homossexuais, padres, ex-padres, padres casados que estão dando aula para seminaristas, entendeu? Freira desencabada, que não tem fé nenhuma. Não tem aqui em Recife, uma freira chamada Ivone Gebara, entendeu? Daqui do Recife. Ela defende o aborto, entendeu? Feminista, tá entendendo? Defende o aborto, essas coisas todas aí, tá entendendo? Dando aula, o pessoal estudando nos livros dela. Leonardo Boff, aquele que herético, que negou a fé, os livros deles nos seminários, entendeu? Então, a questão é muito séria. E tudo isso é ação, é um plano bem orquestrado, entendeu? Ação da maçonaria dentro da igreja, para levar o povo à apostasia. Há aqueles que são maçons e que fazem isso porque são aliados a eles. Há aqueles que não são maçons, mas que entram no jogo da maçonaria, entendeu? E há aqueles que são simplesmente idiotas úteis, imbecis úteis, no sentido assim, que acham que isso é o melhor, entende? Não, nem são porque são amigos dos maçons, nem são porque são maçons. Porque acabaram pensando que este é o melhor modelo de igreja, entende? É o melhor modelo de igreja. Que hoje é importante que o padre esteja no meio do povo, que então use calça jeans, use camisetinha colada, entendeu? Que ele seja popular, entende? Batina é uma coisa horrível, isso aí separa do povo. Que mentira, entendeu? É uma mentira. Eu não me acho nunca separado do meu povo, entendeu? Muito pelo contrário, torna-se sempre um referencial. Mas isso, quer dizer, é um sinal de Deus. O demônio quer apagar tudo que é sinal de Deus, entende? E acaba então assim levando as pessoas a esse tipo de mentalidade, entende? Então o problema é estrutural. O problema é estrutural. E aqueles que são escolhidos para ser bispos são escolhidos para ser bispos aqueles que estão a mentalidade igual àqueles que estão, entendeu? E a coisa vai se perpetuando. De vez em quando escapole um, igual Dom José, entendeu? E que escapole um, entendeu? Igual Dom Fernando Guimarães aqui. Ele só foi bispo, esse de Garanhuns, porque ele veio de Roma. Não foi os bispos aqui que escolheram. Ele veio de Roma, entendeu? Então, ele foi o único bispo que estava lá no dia que o Dom José recebeu o prêmio. Depois chegou lá o de Cararula no final. Mas quem estava lá só era esse aqui. Não, isso eu jamais poderia dizer. Ele está perguntando se o nosso bispo aqui é da... Isso, eu creio que não, entendeu? Agora é a coisa, né? Infelizmente, a coisa... A nossa diocese também está muito ruim. Agora, a coisa pegou um rumo... A melhor coisa que Dom José Cardoso fez na nossa diocese... Que Dom José teve muitas falhas também, no sentido pastoral, né? Nossa paróquia mesmo, 10 anos sem ele visitar, é uma falha muito grande, entendeu? Mas uma coisa ele tinha... E disso nós podemos nos orgulhar. Ele é um homem que tinha fibra e que tinha fé. Entendeu? Que não tinha medo de apanhar por causa de Cristo. E isso a gente sabe, a história toda aí sabe dizer. Dentre as coisas que Dom José fez, a melhor coisa que ele fez foi o seminário. Entendeu? Ele formou bons padres. Tem padres bons aí, viu? Na diocese de Olinda Recife. Tem padres bons. Ele formou bons padres. Ele colocou o pessoal para estudar em Roma, nos bons lugares de Roma, porque tem lugar em Roma também que não presta, não. Ele colocou para estudar, entendeu? Formou um seminário assim, com uma faculdade própria, entendeu? Então, infelizmente, uma das primeiras coisas que Dom Fernando fez quando chegou foi acabar, tirar os padres que davam aula para o pessoal e colocar os seminaristas para estudar na Universidade Católica, cheia de ateu, cheia de pagão, de herético, entendeu? A maior fábrica de pagão desse estado é aquela Unicap, entendeu? A maior fábrica de ateu e de pagão é aquele lugar lá. E agora os seminaristas da diocese estão tudo estudando lá, entendeu? Exatamente. A renovação carismática é uma espécie de reação. Surgiu nesse conjunto aí todo, né, da perca da fé. Aí, então, na teologia da libertação, que destruiu a fé do povo de maneira geral, Então, é aquele ditado: em terra de cego, quem tem um olho é rei. Então, as pessoas, Deus, queriam buscar alguma coisa, né? Então, os grupos de orações no Brasil fizeram muito sucesso porque o brasileiro é muito sentimental, o brasileiro é bastante emotivo, né? Então, casou bem. Então, dessa forma, difundiu-se rapidamente. Mas surge num ambiente, assim, num contexto de lacuna espiritual, né? Não, a renovação não está crescendo, não. Está em decadência. Houve o auge da renovação, foi na década de 80, 90, 90 sobretudo. Agora já tem tempo que já está em decadência, entendeu? Não, é engano. Os grupos de orações, de maneira geral, houve um encontro na Canção Nova tem três anos. Foi uma das fundadoras da renovação, a Pat, alguma coisa que eu esqueci. E ela falava isso, ela falava do esfriamento da renovação a nível mundial, entendeu? E é interessante que ela dizia: o remédio, entendeu? Ela dizia: o remédio é uma verdadeira devoção à Nossa Senhora. Porque os grupos de orações, essa fundadora da renovação, que dizia: o remédio é isto. Então, muitos grupos têm perdido a catolicidade, perdido a espiritualidade e o fervor, porque têm pouca intimidade com Nossa Senhora. Diziam isto, dizia lá, entendeu? Sim, acontece que o problema básico foi a questão da perca de fé do clero, entendeu? Quando os padres, eles deixaram de ser o que tinham que ser, deixaram de ser ali orientadores, formadores do seu rebanho, orientadores do seu povo, então aí o povo ficou à mercê de qualquer novidade, de qualquer heresia, de qualquer doutrina que aparecesse, né? Porque é igual hoje, vocês não estão vendo? Isso acontece todo dia na vizinhança de vocês, às vezes até na casa de vocês. Vocês não estão vendo que as seitas têm arrebanhado muitas pessoas? Então, os protestantes têm levado, por que que eles levam? Porque eles pegam a Bíblia, vai num católico lá e diz: olha, aqui está dizendo, não pode adorar a imagem, está dizendo aqui, ó, Nossa Senhora teve mais filhos. Então, essa igreja que você está é idólatra, se você ficar nela, você vai para o inferno. Então, você quer, aceita Jesus, libera da heresia e você vai ser salvo. É isso. Aí o católico não tem informação nenhuma, não tem instrução nenhuma, vai para a igreja protestante, entendeu? Ou então promete dinheiro, prosperidade: olha, você vai ser curado. Você está com problema com seu esposo? Vem para nossa igreja que você vai receber a cura. Entendeu? Que você vai receber, ele vai ficar bonzinho de novo. Entendeu? Você vai ficar rico, você vai ficar famoso, etc. Veja, basta você assistir uma hora de programa protestante. Eu nem preciso de uma hora. Meia hora de programa protestante. O que eles colocam? Cura e riqueza. Libertar as pessoas dos problemas delas, entendeu? Então, isso dá certo, a pregação deles dá certo num povo que perdeu a catequese, que perdeu a fé, entendeu? Porque se nosso povo fosse catequizado, se nosso povo fosse bem catequizado, se o povo tivesse consciência do que é uma missa, atenção, se nosso povo tivesse consciência do que é uma missa, do que é a Eucaristia, do valor de uma confissão, se nosso povo tivesse consciência do que é a Igreja de Cristo, a Igreja Católica, olha, poderiam oferecer rios de dinheiro, poderiam oferecer cura do que quer que seja, poderiam oferecer, entendeu, o peso da pessoa em ouro. A pessoa diria o quê? Aquilo que Jesus disse para Satanás: vai de reto, Satanás, adorarás somente o Senhor teu Deus, e só lhe prestará culto, entendeu? Quando o demônio ofereceu para Jesus os reinos do mundo. Então, alguém que tem consciência da sua fé não a renega por nada, por ninguém, por coisa nenhuma, por vantagem nenhuma deste mundo. Mas as pessoas, como elas estão desorientadas, aí vem aquela falsa filosofia: não, tudo é de Deus, é tudo igual, fala de Jesus também, tem lá a bênção, etc. Então, está acontecendo isto. O clero, a má formação do clero, entendeu? Má formação do clero. A perca da fé por parte do clero levou à apostasia do povo, tá entendendo? E olha, eu digo para vocês mais: a situação da Igreja Católica só não está muito pior em relação assim a muito mais fiéis terem saído, porque o povo tem mais juízo que os padres, entendeu? De maneira geral, sabe? É isto, mais juízo que eu é assim, porque ainda as pessoas, às vezes o padre fala umas besteiras lá, umas heresias, as pessoas às vezes nem entende que foi uma heresia, entendeu? Ou assim, ainda se alimenta um pouco da fé dos antepassados, das pessoas, entendeu? Que tinha aquela fé, aquela devoção, lembra da avó, lembra às vezes da mãe, e aí fica, entendeu? Então, mas se dependesse da maior parte dos padres hoje, nós não tínhamos quase nada mais de católico, não, viu? Tinha não. Sim. Igreja católica ou protestante? Vendeu a alma. Entenderam o que ela falou? A pessoa foi pago para entrar de muleta. É, era conhecido, então. Depois saiu curado. É. Então, porque tem que ter espetáculo. Você não vê? Você vê? Levanta aí a cadeira. Cadeira de roda. É? Entendeu? É, fazia quanto tempo que você não andava? Ah, fazia muitos anos que eu não andava. Né? Entendeu? Então, quer dizer, não tinha nada. Teatro. Teatro. Agora, a. Pode acontecer de qualquer cura verdadeira? Pode. Entendeu? E seja o diabo ou seja Deus até. Entendeu? Porque às vezes a pessoa, na sua inocência, por não ter tido nenhuma formação, clama o nome de Cristo e pode obter graça por isso. Entendeu? Entende? Porque Deus honra o nome dele. Entendeu? Mas a maior parte é só teatro mesmo. Entendeu? É esses exorcismos que eles fazem. Tá? Então, esses exercícios que eles fazem lá, aquele povo lá encapetado, endemoniado, isso é um teatro, é das coisas que eu acho mais ridícula. Porque, olha, vocês podem ter certeza, o dia que baixar um capeta de verdade numa igreja dessa, não fica nenhum ali. Não fica um ali dentro, entendeu? Não fica. De jeito nenhum. Entendeu? Fica não. É isso. Como é que é? Não entendi nada. O que você está falando? Desculpe aí. Acontece, mas vamos voltar aqui ao plano original, senão a gente não, né? Oi, atenção, desculpa, não entendi. Sim. Bom, veja bem. Veja aqui. Não, não. O celibato, ela está fazendo uma pergunta aqui. Não é melhor o padre casar do que optar pelo homossexualismo? Bom, o celibato é um dom para a igreja. Mas o pessoal quer que a gente pense assim, viu? é uma estratégia. Porque, na verdade, o homossexual, ele não casa, né? Ele quer outro homem, né? Então, é diferente. Então, e, na verdade, quem tem... Não, mas isso ele deveria fazer antes, né? Porque, na verdade, ninguém é obrigado a ser padre, claro. Então, a pessoa tem todo um tempo de formação para poder consolidar a sua vocação. E se a pessoa chegar à conclusão de que não, vai ser mais feliz com o matrimônio, casando, a pessoa tem toda a liberdade. Mesmo porque, olha, um padre, ele se prepara muito mais para o sacerdócio do que um namorado, uma pessoa casada, se prepara para o matrimônio. Às vezes a pessoa namora um ano e meio, dois anos, cai e às vezes nem namora direito. É mais lambança do que outra coisa. Então, e casa, tá bom. O padre, ele fica... A posição da igreja é a mesma sempre. O padre, ele prepara-se durante 7, 8 anos, às vezes até mais, entendeu? Se prepara-se para ser padre. Quer dizer, nesse período, ele reza, ele estuda, ele toma consciência do que vai fazer. Então, ou pelo menos deveria fazer isso. Deveria rezar, deveria estudar, né? Tomar consciência. Então, ele tem a oportunidade sair e ter uma vida boa, tranquila, santa até, entendeu? E formar uma família se ele achar que isso é o melhor. Então, quem faz opção pelo sacerdócio é livre. Todo mundo que faz, por exemplo, eu tive que fazer o pedido, porque para ficar muito claro que é minha vontade, é minha liberdade, né, que Deus me chamou e eu quero responder com generosidade. Então, o celibato é uma grande força, entendeu? A grande força da igreja é o celibato. Quer dizer, isso significa o quê? Que você se dedica de corpo e alma, que você abraçou aquilo com tudo. Irmã, se padre fosse casado, minha filha, ia ser muito complicado, sabe? Ia ser muito complicado em vários aspectos. Por quê? Primeiro, não sendo casado, dedicando tudo a Deus. Veja que a gente não tem tempo para cuidar nem do que precisa, é essencial. A gente vai deixa tanto a desejar ainda. Se eu tivesse uma família, a família é uma coisa muito importante. Eu tinha que dedicar para minha mulher e meus filhos o meu tempo. Tinha que dedicar. Para os fiéis, alguma coisa que sobrasse. Imagine se a mulher do padre tivesse ciúme que o padre ia confessar outra mulher. Entendeu? Imagine. Né? Imagine se o filho do padre começasse a roubar dinheiro na coleta. Imagine se virasse lá uma piranha, a filha do padre, um maconheiro, entendeu? É claro, então, isto, quer dizer, é um líder da comunidade inteira. E aquilo ficaria uma coisa... Porque se eu não cuidasse da minha família, isso poderia acontecer. E se eu cuidasse da comunidade, a família ficava descuidada, a consequência seria talvez esta, entendeu? E aí muita coisa. Imagine se o padre morresse lá, aí a mulher e os filhos quisessem tomar a herança da igreja e tudo. Ué, entendeu? Aí brigar com a comunidade. Aí, entende? São muitas coisas... Ah, mas o pastor casa. Mas a vida de um pastor é completamente diferente da vida de um padre. Completamente diferente. O pastor, ele atende os fiéis naquele momento ali, entendeu, etc. E um culto, ele não dá catequese, ele não atende doentes, ele não atende confissões, entendeu? Ele não tem um... É muito diferente. Entendeu? E há muitos que são adúlteros, infelizmente. Adúlteros e homossexuais. Agora mesmo, mês passado... casou lá na igreja protestante lá em São Paulo, dois pastores casaram, entendeu? Casaram dois pombinhos, né? Casaram lá na igreja protestante, entendeu? Então quer dizer, casaram, isso é até uma ofensa ao matrimônio dizer que casaram, se juntaram, né? Entendeu? Lá, a dupla homossexual. Quer dizer, eu quero dizer assim, que o celibato é um grande dom para a nossa igreja, entende? E agora, estes que são desequilibrados, homossexuais, até esse caso de pedofilia, né? Isso deveria ser detectado durante o tempo do seminário, entendeu? Na verdade, antes de entrar no seminário. Uma pessoa que tem esse tipo de inclinação não pode ser padre. Mesmo que ele nunca teve nenhum relacionamento sexual com ninguém. Mas só o fato dele ter a inclinação, ter assim, o desejo, né, por um outro homem, ele não pode ser padre, entendeu? Não tem condição. Porque isso pode explodir mais cedo ou mais tarde, sabe? O demônio vai trabalhar para que aquilo exploda, entende? Porque você vai atender crianças, você vai atender adolescentes, você vai atender um monte de homem. Então, e aí? Como é que vai fazer? Entende? Se você não tiver esse tipo de inclinação pervertida ao homossexualismo, mais cedo ou mais tarde aquilo pode. E no seminário você tem o reitor, tem a obediência, tem lá as pessoas que você tem que... Né? Agora, na paróquia, você estiver sozinho, e aí? Quem é que vai te controlar? Entende? Tá entendendo? Então, na verdade, isso deveria ser feito durante o seminário. Seminário. Entende? Mas o que acontece? Isso que eu estava falando. Os seminários estão destruídos. A nova ordem mundial, retornando ao nosso tema de origem, né? Ela trabalhou, assim, a maçonaria, ela trabalhou em dois campos exatos. Primeiro, para poder concretamente estabelecer a nova ordem no mundo. E segundo, para quebrar as resistências que tinham, entendeu? a principal resistência é a Igreja Católica, entende? E depois a cultura cristã em maneira geral, entende? Porque se você, se uma pessoa, se ela perder os princípios, ela não vai se opor à nova, ao estabelecimento da nova ordem mundial e ao reinado do anticristo. Não vai se opor, entende? Se uma pessoa, se ela for convencida, né, de que o demônio é um camarada legal, entendeu? O que tem, entendeu? O que tem a gente, né, ser colega do capeta? Não tem nada, não. Não é tão mal como falam aí, não, entende? Por isso que eles colocaram nos desenhos animados, entendeu? Assim, vários demônios. Invocações, por exemplo, você pega desenho igual He-Man, por exemplo, tem invocações de vários demônios, entendeu? Vários atos de bruxaria. A caverna do dragão também tem lá, entendeu? Você pega esses. Eu gostava tanto da caverna do dragão quando era. Então, achava um dos mais interessantes desenhos. Mas ele é atrativo. É atrativo, interessante, né? Então, aquele. Esses super-heróis aí, né, da Disney, boa parte de a Mulher Maravilha, outros ali, uns desenhos japoneses, Dragon Ball, aqueles negócios lá, entendeu? Então, Dragon Z, esse negócio aí, vocês não vão escutar. São coisas sérias, hein, que acontecem no dia a dia da família de vocês. Então, eles começaram a colocar essas coisas, rituais satânicos, a nível de literatura. Você pega, então, os livros do Paulo Coelho, entendeu? E outros semelhantes. Alquimista, entendeu? E etc. São livros que têm iniciação à bruxaria, tá entendendo? A nível de música, vocês vão pegar especialmente o rock pauleira, que a maior parte realmente tem consagrações ao demônio, tem ali menções explícitas ou ocultas. Algumas são explícitas mesmo, entendeu? Algumas bandas igual Black Sabbath, Iron Maiden, entendeu? Mick Jagger, Sepultura, etc. Eles têm explicitamente ali, eles pegam, arranca a cabeça de um pintinho, toma o sangue ali, pega ali, pisa em cima de animais, entendeu? Fazem gestos diabólicos, entende? Esse tipo de coisa nos shows que eles fazem, tá entendendo? Outros não fazem essas coisas, mas na letra de rock deles, entendeu? Na letra de rock deles tem mensagem subliminar. O que é mensagem subliminares. Aí não sai. Subliminares. O que são mensagens subliminares? São mensagens que você não percebe vendo nem ouvindo. Existem mensagens subliminares na propaganda televisiva ou em outdoors, alguma coisa assim. E existe nas músicas. Entendeu? Quer dizer, algo que vem pelos olhos, algo que vem pela audição, dos ouvidos. Então, são mensagens que passam muito rápido, ou que são bem pequenas, ou que são assim, bastante escondidas, em que a sua consciência não vê, você não percebe, mas a tua subconsciência capta, entendeu? O teu ouvido, aquilo entra no teu ouvido, na tua mente, entra nos teus olhos e você não percebe. E aquilo tem uma influência no seu comportamento, nas suas ideias. Uma vez colocaram uma mensagem subliminar na propaganda da Coca-Cola, entendeu? Bastante forte a mensagem subliminar. As pessoas assistiram a propaganda da Coca-Cola e fizeram uma experiência depois, né? 80% das pessoas que assistiram ficaram com vontade de tomar Coca-Cola, entendeu? Assim que viram. Porque o apelo que estava ali, tá entendendo? Por trás, etc. Então, e assim eles fazem em relação ao sexo, em relação ao satanismo, em relação à rebeldia, entendeu? E assim, o ódio, também o ódio à religião, o ódio a Jesus Cristo, etc. Tá entendendo? Então, as duas vertentes nas quais a nova ordem mundial trabalhou foi esta. Dar os passos para estabelecer o caos e depois eles colocarem a ordem da maneira como eles querem, a nova ordem mundial, e na quebra da resistência, infiltrando isso dentro da Igreja Católica, entendeu? E nos meios de cultura que poderiam também se opor ao estabelecimento de uma nova ordem mundial, entendeu? Politicamente falando, assim, as nações que estão, que podem ser empecilho. A nação que era o maior empecilho para o estabelecimento da nova ordem mundial, sabe qual era? Os Estados Unidos. Estados Unidos, por que os Estados Unidos? Porque os Estados Unidos é a maior nação do mundo. Eles não aceitariam se submeter a um governo mundial. Tão poderosos eles são. Então eles precisariam infiltrar alguém ali, entende? Para poder então ir quebrando aquele sentimento de nacionalidade e falando assim de uma aldeia global, de sentimentos globais, etc. E o Obama tem feito isso. Já os predecessores dele, o Bill Clinton e o George Bush, também trabalharam nessa mesma linha, entendeu? Só que o que vai consolidar a coisa e preparar, quebrar a resistência política dos Estados Unidos, será o Obama, entendeu? Está sendo o Obama, entende? Só um minutinho, deixa eu concluir isso aqui. Então, a coisa, ela, assim, é muito vasta. É muito vasta. Vocês vão encontrar material abundante disto na internet, em bons sites católicos. Cuidado, porque existe muita, muita coisa a respeito desse tema e muita coisa mal orientada também, sobretudo quando vem dos protestantes, entendeu? Há coisas interessantes, que há alguns sites protestantes que você pode aproveitar alguma coisa, mas eu, como o pessoal não tem boa formação, eu recomendo que leia apenas os católicos, entendeu? Então tem um que é Fim dos Tempos. Fim, não é fins não. Fimdostempos.net. Lá tem boas informações, entendeu? Depois também, professor Felipe Aquino de vez em quando traz alguma coisa. A nível político, vocês vão encontrar um grande analista político, que é católico, entendeu? Que é Olavo de Carvalho, que é bom. O que ele escreve é coisa muito séria, muito boa também. Ele denuncia a questão da nova ordem mundial, fala dessas vertentes da nova ordem mundial também, entendeu? Em termos assim, muito, muito científicos e muito exatos, entende? Ele é um filósofo. Ele tem um programa de rádio, programa de auditório semanal, só que a única coisa que eu não gosto nele é que ele fala muito palavrão. Mas ele explicou que fala muito palavrão para chamar a atenção dos comunistas, etc., pessoal. Mas assim, no que ele escreve não tem palavrão. Ele fala uns palavrão assim, meio feio, meio esculachado, entendeu? Mas ele começa o programa dele sempre invocando Nossa Senhora e São Pio de Pietrelcina, para que não aconteça nenhuma injustiça no programa. E depois fala, né? Manda a turma para lá, para cá, né? É desse jeito. Então, é assim. Mas assim, de maneira bastante embasada, bem com bons argumentos. Tem. O assassinato de John Kennedy tem a ver, porque ele, John Kennedy, ele não queria se submeter ao CRF, que é um Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, que é controlado pelos iluminados, entendeu? E é eles que determinam a agenda, as coisas também nos Estados Unidos. Então, ele não quis, ele queria o uso dessas coisas. E, entretanto, ele depois ele foi assassinado, né? Então ele foi o único católico, embora era um católico relaxado, mundano, mulherengo, entendeu? Mas foi o único católico que teve no governo dos Estados Unidos, foi o John Kennedy, entende? Mas ele fez uma coisa muito má, assim, porque ele teve um princípio assim, de que eu sou católico, minha fé é católica, mas eu não misturo o assunto do governo com a minha religião. Quer dizer, isso não jamais deveria ser assim. Você, a sua religião, quer dizer, os princípios cristãos devem orientar a sua ação em todos os níveis, entendeu? Não é que você vai obrigar alguém a ser católico, não se trata disso. Mas, por exemplo, como cristão, você sabe que o aborto é mal, então você tem que lutar contra isso, entendeu? Você sabe que o homossexualismo, a pornografia, a prostituição, tudo isso são coisas ruins. Então você, que denigrem o ser humano, não apenas o católico. E ele não quis ir contra o aborto, contra essas coisas todas, assim, por dizer que ele não podia misturar religião e fé. E aí os outros que vieram depois, a geração de políticos católicos nos Estados Unidos, grande parte deles, boa parte deles, seguem os mesmos princípios, entendeu? Quer dizer, o vice-presidente dos Estados Unidos, o vice-presidente dos Estados Unidos é católico, entendeu? O vice atual é católico, mas ele estava, assim, recomendando ao país do Quênia, recomendando ao país do Quênia que aprovasse o aborto, que se eles aprovassem o aborto, eles teriam um rio de dinheiro. Católico, entendeu? Então, o Kennedy, essa doutrina, essa filosofia, ela é aspas bem grande, claro, né? Se proclama católico, entendeu? Evidentemente, né? Mas não é católico de verdade. Nem sempre é igreja católica. Paciência, não existe coisa genética nisso, entende? Não existe coisa genética. Existem algumas interferências que podem explicar algumas coisas. O homossexualismo é uma questão comportamental. Comportamental, entendeu? De comportamento, entende? Existem alguns genes que podem, algumas deficiências hormonais que podem dar. Que podem influir em alguma coisa no sentido assim, de ter a voz fina, de ter faltar algum hormônio que de força, esse tipo de coisa assim. Mas a opção pelo homossexualismo é uma opção pessoal que a pessoa fez, entendeu? Entendeu? Sim, sim. Pode haver, o que a igreja reconhece, isso é científico, né? Que a pessoa, ela, pela educação, entendeu? Pela influência de pais ou parentes ou pessoas com as quais são criadas, ela pode desenvolver uma inclinação. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, de questão de que pode favorecer o homossexualismo. Favorecer não significa que tem que ser, não, entendeu? Crianças de mães solteiras. Crianças de mães solteiras, entendeu? Que não recebem afeto do homem, do pai. Porque o ser humano, ele precisa do calor, do carinho do homem e da mulher, entendeu? Então, na família normal isso acontece. Então, na família normal, o homem tem o carinho do homem, tem o carinho da mulher, entendeu? Então, quando não há o carinho do homem suficientemente, pode acontecer, não é que vai ser assim não. Não é que vai, todo filho de mãe solteira vai... Não, de maneira alguma, entendeu? Mas quando não tem o carinho do homem, carinho do homem, do macho, entendeu? Transmitido ao seu filho, pode ficar uma lacuna psicológica, entendeu? Então ele pode ter assim uma carência do amor do homem, e aquilo mais tarde pode se tornar uma inclinação. E o contrário também pode acontecer, quando há a ausência do carinho da mulher, entendeu? Quando a mãe não tem o devido cuidado com sua filha, etc, esse tipo de coisa, não tem um carinho suficiente, pode acontecer, pode ser uma razão, entendeu? Não é que é assim, uma lei, acontece assim, vai ser assim, mas pode ser uma razão depois de buscar satisfação no carinho feminino, entendeu? Agora, é sempre uma opção, é sempre uma opção, entendeu? A pessoa, ela, igual um homem casado, ele pode por experiências passadas, alguma coisa assim, pode ter desejo por outras mulheres, mas ele tem a razão, a inteligência para controlar isso, e tem a graça de Deus. Mesmo que ele possa ser tentado, ele não é obrigado a ceder àquela tentação, entendeu? Mesma coisa, você, uma pessoa no seu trabalho, te torra a paciência, te pega no pé, ou então assim, fica fazendo coisa contra você, você pode ter a tentação de quebrar a cara da pessoa, de apertar o pescoço dela, entendeu? Mas não quer dizer que você tem que realizar esse ato porque você teve a tentação de fazê-lo, entendeu? A mesma coisa o homossexual. Ele pode ter até a tentação, entendeu? De inclinação para o outro. Mas ele não tem a obrigação. Ele não tem que fazer a opção por um ato homossexual. E se vem aquela tentação, ele tem que combater. Como homem casado, tem que combater a tentação que vem na sua mente quando vem por outra mulher, entendeu? Como uma pessoa que está com a ira, tem a tentação de matar o outro, de prejudicar. Ele tem que combater aquela tentação. Então, o fato de ter uma inclinação, isso não exclui ninguém do céu. E a igreja não discrimina ninguém, entendeu? Discrimina ninguém. O que a igreja condena são os atos homossexuais e a promoção desta perversidade homossexual, desta chamada cultura homossexual, entendeu? E isto é que não é a igreja, a Bíblia condena, entendeu? A palavra de Deus condena. Diz que o homem que se deita com outro homem será réu do inferno, entendeu? No Antigo Testamento mandava apedrejar esse tipo de pessoa. Por isso é que não vai ver que não parecia... pelo menos eu nunca ouvi, né? De que aparecia gay no meio dos judeus, etc. No meio dos muçulmanos, mesma coisa. O Alcorão lá fala, entendeu? Que se aparecer lá um com a mão quebrada é pra enforcar, né? Entendeu? Então, aí. Oi. Sim, ela tá falando aqui, quando tem um adolescente, uma pessoa, um jovem que quer ir para um seminário, para um convento, já que tem a perversidade está tão grande, então, onde é que a gente... Existe alguns, mas são poucos. Alguns, mas são poucos. Para nossos irmãos mesmo que estão estudando para o sacerdócio, estão lá na Espanha. Estão estudando lá, entendeu? E aqui no Brasil há alguns... há alguns. Alguns bons que se pode, entende, ter ainda. Mas eu posso depois, se alguém tiver interesse... Posso depois... porque, por exemplo, onde eu fui formado, mudou o bispo. Então, lá era muito bom, o padre Dorniga não é mais o reitor, agora é outro, entendeu? Então, já assim, não é dos piores, mas já não é bom como era, entende? Tá, não sei, eu não posso dizer hoje como está, porque não tenho mais convivência lá, entende? Existem alguns que pelo menos têm uma boa doutrina, uns dois ou três que eu conheci. No Rio de Janeiro tinha um seminário que tinha uma boa doutrina, não sei se tem ainda, né? Entendeu? Tinha uns dos legionários de Cristo, mas teve agora um escândalo dos legionários lá, uma coisa medonha, né? Então, era uma opção boa. O pessoal da Opus Dei é bom, Opus Dei é católico, é muito bom, entendeu? Então, mas são muito poucos as opções, são muito poucas, mas existe. Arautos, tem sido uma... eu sei... O que eu sei, assim, eu sou talvez suspeito para dizer, eles têm uma boa doutrina, sabe? Em termos assim, de catolicidade, têm uma boa doutrina, uma boa espiritualidade. Tem aquela opção pelos mais nobres, né? Assim, opção por uma elite, mas também as elites também têm que se salvar, né? Então, precisa de evangelizar também as elites, né? Então, Mas depois eu poderia te deixar alguma coisa a respeito disso. A teologia da, perguntando a teologia da libertação. Olha, todas as ações, a maçonaria, quando infiltrou-se na igreja, existe a chamada maçonaria eclesiástica. Maçonaria eclesiástica. Ou seja, são os padres e bispos ou pessoas dentro da igreja que estão a serviço da maçonaria. Atenção. A maçonaria eclesiástica, de todos os meios que ela pôde usar para poder assim fazer perder a fé, ela usou. Entende? Todos os meios. Então, o mais importante e mais eficiente, evidentemente, é a destruição dos seminários. Porque aí você vai na fonte, né? Então, você destruindo os seminários, você forma padres ruins. Olha, falei aqui em outra formação, mas a maior parte de vocês não estavam. O seminário que eu estudei em Anápolis, muito bom, o melhor que tinha no Brasil, um dos melhores do mundo. Agora, o outro, em Goiânia, que estudei lá 2 anos, tudo ao contrário. Tá? Tudo era o seminário da Teologia da Libertação, né? Onde se estudava tudo menos doutrina católica, sabe? Então, ali, eu estou dizendo daquilo que eu ouvi, né? Que eu ouvi dizer não, que eu ouvi diretamente de quem falou. Então, os professores dos padres, vou dizer de 2, né? Professores dos padres, estavam formando padres, professor de padre, né? Dos seminaristas, aliás, e estavam formando os padres. Um deles, nós tivemos uns pegas bastante grandes, né? Umas discussões fortes, acadêmicas, né? Não peguei no pescoço dele, não, mas foi uma discussão acadêmica, entendeu? Por quê? Porque ele dizia o quê? Que ele disse para todos ali que a Eucaristia, entendeu? A adoração do Santíssimo, aliás, era a idolatria do pão. Não podia adorar o Santíssimo. Que isso aí é uma besteira, devocionalismo. Isso não existe. Jesus não está presente ali no pão consagrado. Jesus está presente na comunidade enquanto está celebrando. Nesse sentido, você pode dizer que ele está presente no pão, mas enquanto está celebrando. Acabou a missa, pode jogar as hostias para a galinha. Porque não. Entendeu? Porque é nada. Entende? E nós tivemos uma discussão muito forte por causa disso. Entendeu? Mas veja só, escute só. O que aconteceu? Vários dos seminaristas que estavam ali. Ótimo, apoiaram aquilo lá e acolheram. Um daqueles lá, lá colega do seminário, ficava assim, zombando de mim, né? Porque só tinha eu que falava, tinha um outro que tinha o mesmo pensamento que eu, mas ficava caladinho, não falava nada. Tinha medo de ser, né? Então, desde o tempo do seminário que eu aprendi a brigar, viu? Então, ali, ele dizia para mim assim, esse colega lá, né? Esse outro. Assim, ficava gozando da minha cara, dizendo: ah, você acredita que a Eucaristia é Deus? Mas o seu Deus é muito frágil, né? Não, se for uma barata lá no sacrário comer então a hóstia, então comeu o seu Deus? Falava desse jeito, entendeu? Assim, mangando, né? E ele foi ordenado padre e tornou-se depois, não sei se ainda é, mas era o coordenador dos padres da diocese de Goiânia, entendeu? Então, tá entendendo? É esse tipo de gente que está sendo ordenada, sabe? E aquele seminário ali em Goiânia, ele era apenas um modelo daquilo que eram os seminários no Brasil inteiro. O seminário de Olinda, Recife, até Dom José chegar, é exatamente isso. No tempo de Dom Helder, era exatamente isso, entendeu? O seminário de Olinda, Recife, só heresia, um monte de bicha, entendeu? Dentro do seminário, um monte de coisa, entendeu? Tá? O Dom Helder pode ter sido até um santo enquanto pessoa em muitos pontos, entendeu? Quem sou eu para julgar a vida dele? Agora, enquanto bispo e pastor, teve uma grande falha na formação dos seus padres, sobretudo, entendeu? Agora, vai falar mal de Dom Helder para você ver aí. Você é lixado. Entendeu? Então, esta é a situação. Esse é o problema básico da igreja hoje. Então, a teologia da libertação, ela tira a fé das pessoas. No mesmo seminário, né? No mesmo seminário, um outro professor, este formado em Roma, entendeu? Formado em Roma, mas numa faculdade ruim. Quando alguém. Ele estava dando aula de cristologia. Cristologia não, escatologia. Estava falando sobre a ressurreição de Jesus. Aí ele estava falando assim: que, olha, a ressurreição de Jesus é algo espiritual, ideológico. Aí o seminarista perguntou assim: mas e o corpo de Jesus? O que foi feito dele? Ah, nós não sabemos, se decompôs em algum lugar. Esconderam, entendeu? Quer dizer, Jesus, não é que Jesus, então, o corpo dele ressuscitou. Jesus ficou vivo no coração das pessoas, entendeu? Tá entendendo? Então, São Paulo fala: se Cristo não ressuscitou, nós somos os mais palhaços de todos os homens. Nós somos os mais dignos de dó. Então, é esse tipo de coisa que está sendo ensinado, entendeu? Em grande parte dos seminários. Eu estou dizendo aqui de 2 coisas que foram faladas, mas são muitas semelhantes, entende? Pecado não existe, acabou. Não tem mais pecado. Nossa, pecado está na consciência das pessoas, etc. É isso. É isso que se prega. Por isso as pessoas, eles não têm assim, critérios. Entende? Não há pecado mais. Por que eles não atendem confissão? Porque não existe pecado. Por que eu vou ter que ter confissão? Entende? O único pecado é você oprimir o pobre, é você gostar de ser capitalista, esse tipo de coisa, embora eles gostem de ser capitalistas. Porque meus professores da Teologia da Libertação, todos eles eram muito bem remunerados e tinham seus apartamentos, seus carros, entendeu? Eles falavam dos pobres, mas não tinha nada a ver com os pobres, entendeu? É assim. Então, esta é a situação. Hã? Exatamente. Então, e aí, pessoas dessas são ordenadas. Vão para as paróquias. O que eles vão ensinar? Vê, na minha paróquia lá, na paróquia onde eu morava, em Goiânia, então, veio um padre formado naquele seminário. Antes de eu ir para o seminário, veio um padre. Aí, na homilia, ele foi falar. Olha, falando, foi até um dia que a leitura falava sobre a abertura do Mar Vermelho, entende? Aí ele perguntou assim pro povo: mas vocês acham que o Mar Vermelho se abriu assim, em duas partes, igual lá no filme? Né? Aí o povo falou: uai, sim, né? Aliás, desculpa, não foi isso, não. Esse foi outra vez. Ele falou, foi o dia da cura do cego, entendeu? A cura do cego. Aí ele perguntou pro povo assim: vocês acham que o cego, então, voltou a enxergar? Entendeu? Sim, Jesus é Deus, né? Tem poder. Ele disse: não era cego, não, entendeu? É que ele não enxergava a realidade da vida. Aí Jesus explicou para ele como é que era a vida. Aí ele passou a enxergar a vida. Mas não foi uma cura, um cego, porque uma pessoa que é cega, nasce cega, vai morrer cega. Entendeu? Quer dizer, ele perguntou, então, quer dizer, não tinha fé. Para ele milagre não existe, entendeu? Tá entendendo? Então, mas é esse tipo de sacerdote que está sendo formado. Tá entendendo? Agora, esses aí, muitos deles expõem. Outros não expõem. Porque eles não vão falar, muitos não vão falar essas coisas para o povo, entende? Mas simplesmente vão ficar falando assim: nós temos que ter caridade, Jesus te ama, nós temos que ser bonzinho com um, bonzinho com outro. Um monte de doutrina que, na verdade, é um monte de baboseira que não é nada. Entendeu? Você pega tudo ali e espreme, não tem nada. Tá entendendo? Não tem doutrina, acabou. Então isso o quê? A formação, os seminários, entende? Esta é a situação da igreja. A maçonaria trabalhou com muita eficiência. Veja, vocês estão vendo assim a situação a nível geral, tá entendendo? Agora, tudo isso, eu espero que ninguém vá embora antes do almoço, né? Então, porque senão pode ficar meio desanimado, né? Porque eu vou falar também de maneira positiva o que tem sido feito, né? Qual é a solução que Deus nos dá, né, para todo esse estado de coisas, né? Atenção, peraí, fala aqui. Olha, numa determinada palestra que eu assisti, inclusive, era na parte de teologia. Então, foi chamado um padre para que ele falasse sobre ecumenismo e etc e tal. E no frigir dos ovos, o que eu achei, sem brincadeira, eu acho que eu, como leiga, eu saberia muito melhor responder a determinadas perguntas que o público fizeram e não na forma dele. Porque quando falaram, inclusive, do espiritismo, ele disse que ele próprio foi lá pegar uma palestra. E disse mais, que citou um versículo, uma parte da Bíblia, que diz que ele se apegaria daquela forma. E que também era pessoas boas e que não deveria, a gente não poderia, ele não poderia de qualquer forma excluir a concepção, e ele dizendo que o espiritismo poderia existir. Aí até surgiu a pergunta: então, qualquer religião, padre, que a gente seguir, então, sermos praticando boas obras, a gente pode seguir e é salvo? Ele chegou, ficou numa interrogação e não disse praticamente nada. Aí eu disse, meu Deus, onde é que eu estou? Porque realmente é uma coisa absurda que está surgindo, me desculpem a franqueza, porque eu acho que, como o senhor acabou de dizer, eu acho que precisa uma boa preparação para os padres, e agora está na hora deles se levantarem. Porque se eles não se levantarem, a gente assiste, eu vejo várias e várias pessoas, tanto daqui do Nordeste, como lá fora, diz: por que é? Até evangélicos chegam perto de mim, diz: você que é tão católica. Eu digo: graças a Deus. Por que é que os padres de lá pregam diferente dos daqui? Eu digo, eu acho, na minha concepção, com relação a uma formação que eles têm assim um pouco diferente. Aqui eles falam mais, só leia. Foi a única defesa que eu tive para defender a minha religião. Então, aí é bom que o senhor esclareça, porque, francamente, a gente, a maioria, muitos e muitos padres não abrem a boca, tem medo, não diz a realidade correta, que se uma família diz, olha, você mãe tem que agir assim com seu filho, você pai tem que agir assim, você filho tem que ser isso, você filha tem que ser aquilo, não chegam nada. Quando a gente manda um filho conversar com um padre, a única coisa que eles fazem é o quê? Eu acho que tem pais e mães aqui que estão sabendo disso e que estão dentro dos problemas e que chega e diz assim, não, olha, mas vá devagar, aguente, não é assim, tem que deixar ele sair, tem que deixar ele fazendo. Padre, o senhor acha isso correto? Na minha concepção, eu fico numa interrogação enorme, porque eu não tenho a sua, assim, a maneira dele como é, eu sou uma leiga e ele não é uma pessoa totalmente culta. Então é bom que o senhor esclareça bem direitinho, pelo menos para o pessoal que está aqui. Casais e mais casais se separando por bobagem, padre. Olha, a situação está crítica. Não é brincadeira, não. É por isso que eu saí de Gravatá. Quando as irmãs, eu tenho um bocado de irmãzinhas que conheçam aqui, considero elas como as filhas adotivas. O que eu puder fazer por elas, eu faço. Na medida, até às vezes, até o impossível, porque eu acho que daqui eu não vou levar nada. Então, eu tenho isso comigo. Tenho o meu amor, a Maria. Então, aprendi um monte de coisas com ela. Inclusive, irmã Maria Tereza me deu o tratado. Estou lendo com muito carinho e com muita devoção. Agora, é bom que o senhor esclareça para a gente, pelo menos para esse grupo. A situação é séria, é crítica, é realmente... É grave, eu tenho muita pena, assim, é por isso que eu fico muito angustiado, eu sinto muita angústia no dia a dia, porque essas coisas a gente conhece, entendeu? Sabe, e eu vejo, assim, o povo a caminho do inferno, sabe? E sem ter muitos que, há um aqui, há outro ali, entendeu? Mas são poucos, sabe? Que se levanta para poder... assim, tentar despertar as pessoas, levar as pessoas a uma consciência daquilo que é verdadeiro. E normalmente essas pessoas passam por ridículos. Normalmente nós passamos por radicais, exagerados, muito exigentes, etc. Porque o povo se acostumou tanto ao relaxo que qualquer coisa que você fale já parece exagero. Qualquer coisa que você diga, né? A coisa mais básica do mundo. Olha, tem que a missa. Igual eu falava a pessoa, né? Na evangelização. Olha, falava, explicando a respeito da vida cristã. Olha, o mandamento de Deus nos diz guardar o domingo, deve ir à missa. Você é católico? Sim, sou católico. Você vai à missa todo domingo? Não, eu sou católico, mas também não sou fanático. Quer dizer, para ele é fanatismo ir todo domingo. É católico, mas não é fanático, então não ia à missa todo domingo. Entendeu? Então, é dessa forma. E se falasse para ele rezar o terço todo dia, então? E se falasse para ele confessar todo mês, então? É aqui, né? Então, mas aquilo que deveria ser o normal, é extraordinário hoje. Ficou assim, sendo exceção. As pessoas se acostumaram com o erro. Por nossa culpa, entendeu? A culpa é nossa, do clero. A culpa é dos bispos e dos padres em primeiro lugar. Não só. Claro que o povo tem culpa, tá bem, evidentemente tem a sua culpa. Claro que os inimigos da igreja fazem isso. Os inimigos da igreja estão trabalhando bem. Os inimigos de Deus, eles estão fazendo a parte dele. O capeta está trabalhando muito bem. E está fazendo a parte dele. Nós é que não estamos fazendo a nossa, entendeu? Nós é que não estamos fazendo a nossa. Nós que não estamos fazendo o que Deus mandou como precisaria. Há muita covardia, há muita acomodação, há muito mundanismo. E sobretudo, isso é acarretado pela falta de fé, entende? Pela falta de fé. Se vocês pegam, olha, peguem, assistam a Vida dos Santos, tem DVDs, né, a Vida dos Santos, ou leiam, o melhor mesmo é ler. Leia, se você pegar a Vida dos Santos e leem, como que eram os santos pastores, assim, os sacerdotes que conduziam as almas, né? Entendeu? Pega São Pio de Petrelcina, pega aí Santo Afonso Maria de Ligório, vocês vão pegar, por exemplo, o Santo Cura d'Ars, que é o patrono dos padres, é o modelo dos sacerdotes, e as coisas que eles falavam, entendeu? As coisas que eles pregavam, a maneira como eles conscientizavam o povo. Então, se alguém lê isso, vai pensar que ainda eu sou light, entendeu? Em vista daquilo que... Sim, é sério. Aí, ó, o Santo Frei Damião, pega as pregações do Santo Frei Damião, entendeu? Então, fortes, um homem cheio de amor, mas muito, muito, muito positivo, muito exato, muito claro, entendeu? Era um homem que amava o povo, amava muito o povo, ficou com a cabecinha torta de tanto confessar as pessoas, entendeu? A vida toda toda, porque ele amava as pessoas, ele tinha um coração sacerdotal autêntico, entendeu? Ele tinha consciência do seu ministério, ele sabia que as pessoas, elas precisavam conhecer a verdade e precisavam viver a verdade para se salvarem. Por isso ele falava, denunciava o pecado, mostrava o erro, se dispunha a curar as ovelhas feridas pelo pecado, atendia confissões, exortava, entendeu? Então, um santo, um grande santo, entende? Esse foi o santo Frei Damião. E todos os sacerdotes antes, entendeu? Os bispos e padres que tinham consciência do seu ministério, não tem como agir de maneira diferente, sabe? Mas hoje há uma acomodação. Agorinha, há uma acomodação hoje muito grande, sabe? Há, assim, o medo, a covardia. Fica com medo de ser diferente, de ser perseguido pelos outros. Um padre, uma vez, um padre bom, viu? Um padre bom, eu falava para ele, padre, ele perguntou para mim assim, ficou curioso, você usa batina sempre? Eu falei, uso sempre. Não tiro, não. Todo dia, o dia todo. Então, não te incomoda, não? Eu disse, não. Mas e os padres lá do seu paróquia, do seu diocese? Não, eu tô nem aí para eles, entendeu? Quem quiser usar, usa. Quem não quiser, eu não critico ninguém. Eu faço aquilo que é minha parte. A igreja, a igreja usa. A igreja, aliás, nos manda usar, né? Ou a batina, em primeiro lugar a batina. Ou pelo menos o clergyman. Eu não gosto daquele clergyman, porque aquilo é roupa de protestante, né? Quem inventou foram os protestantes, sabia? Depois os católicos, os padres começaram a adotar aquele negócio também. Eu não gosto daquilo. A roupa inconfundivelmente católica é a batina. Do padre diocesano é a batina preta. Não é? Então, é isto. E aí ele falou assim, olha, eu até queria usar, mas se eu colocar mesmo um clergyman, os meus colegas vão ficar me perseguindo, vão ficar me ridicularizando. É isso que acontece. Então, há aqueles que até têm consciência daquilo que é certo, mas não fazem por medo, entendeu? E quando fala da pregação, então, instituiu-se, às vezes eu fico gago quando começo a falar rápido. Então, instituiu-se, assim, a maçonaria conseguiu criar dentro dos seminários, assim, de maneira geral, assim, uma mentalidade que é assim. Se você for falar as coisas todas, se for muito exigente, as pessoas se afastam. Então, a mentalidade de padre equilibrado que as pessoas têm é aqueles que não falam nada, aqueles que só falam do amor, aqueles que só falam coisas assim que não incomodam ninguém, que trata bem o povo, assim, que... É claro, tratar bem o povo a gente tem que tratar, né? Então, eu não sou muito modelo nesse sentido, às vezes, não, mas ficou assim, esse modelo, essa ideia, entendeu? De padre bom, equilibrado, é aquele que é assim, que não fica causando polêmica, não fica falando coisas assim que possam causar desconforto. E ficou aqui a ideia de que se você falar, eu vou perguntar para o padre, mas por que você não fala essas coisas? Assim, porque se eu falar, as pessoas se afastam. Se eu falar de namoro cristão, nenhum jovem vai querer vir na igreja. Eu falei para ele, isso não é verdade. Isso é mentira, padre. Isso é uma ilusão, é um erro pensar assim. Eu digo porque, da minha própria experiência, entendeu? Eu estou no curado agora. Tive uma paróquia no começo da minha vida sacerdotal, que o bispo me colocou. E a minha pregação era a mesma, entendeu? Não muda, não pode mudar, a doutrina é a mesma. Aliás, às vezes, talvez a gente é até mais radical um pouco, que o padre mais novo é mais empolgado, às vezes falta discernimento em algum ponto, né? Então, firme sempre. E quando eu celebrei a primeira missa naquela paróquia onde eu fui, lá em Vila Propício, lá em Goiás, meio no interior, entendeu? Lá não tinha casa, não tinha carro, não tinha secretaria paroquial, não tinha sacristia, não tinha nada, entendeu? Então, lugar pequenininho, pobrezinho. E lá que o bispo me mandou para saber se eu tinha espírito missionário mesmo. Eu fui. Então, celebrei a primeira missa. A cidadezinha tinha 1.500 habitantes. Então, 30 pessoas. 30 pessoas na igreja. A igreja até é grande, assim. 30 pessoas. Quatro comunhões. Só quatro pessoas comungaram. Porque depois da consagração, antes da comunhão, eu fiz a ladainha, né? Olha, quem não tiver preparado, aí fui falando tal, tal, tal, tal. Aí o povo começou a ficar murcho lá no banco, lá. Aí só vieram quatro, né? Comungar, entendeu? Só vieram quatro comungar. Aí, quando eu fui embora, fiquei lá 2 anos e meio. Quando eu fui embora, a igreja estava muito cheia, entendeu? Muita gente em pé. E muita comunhão, graças a Deus. Quer dizer, você falar a verdade não afasta ninguém, não. Entende? Não afasta ninguém. As pessoas que querem a verdade se aproximarão. Mas hoje ficou essa crença, essa ideia errada de que se você falar o que é certo, as pessoas se afastarão. E pensa que é caridade a gente, então, não exigir das pessoas. Ah, isso é falta de caridade, isso é muito exigente com o povo. Falta de caridade é nós não dizermos ao povo a verdade. Isto é falta de caridade, entendeu? Falta de caridade é não dizermos aquilo que é preciso para que o povo se salve, entendeu? Cuidado. Cuidado com as palmas, hein? Deus está gravando um DVD dele lá, hein? O capeta também está gravando, hein? Ah, você vai ter palma. E agora? Como é que você está vivendo? Deixa eu terminar. É falta de caridade isto. Entende? A maior caridade que você tem com uma pessoa não é você simplesmente ser carinhosinho, etc. Ser caladinho. Não, a caridade é você ajudar a pessoa a viver a verdade que a tornará feliz para sempre, entendeu? É você dizer para o que está errado, olha, você está errado. Você não pode viver assim. Talvez a pessoa não goste naquele momento, mas depois ela vai pensar e vai ver que realmente... Eu vou dar um exemplo da nossa paróquia, Curado. Então, quando eu cheguei, quase 100% do povo, né, 100% que tem sempre alguém que não gosta, né? Mas quase 100% do povo era viciado em novela. Era um povo noveleiro. Como é o povo brasileiro, de maneira geral, né? Novela, né? Era das 6, das 7, das 8, se tivesse da meia-noite, assistia também, entendeu? Era assim. Então, muita novela, muito assim, as vestes daquele modelinho, né? Então, vem a roupa, short era desse tamanho, um monte de blusa pendurada, peito de fora, barriga de fora, é aquele jeito. Então, quer dizer, fui falando, muita gente assustou no começo, assim, ficou assim. Alguns assustam positivamente, né? Porque as pessoas, muita gente também esperava escutar essas coisas. As pessoas que já tinham escutado essa pregação antes, né? Que conheceu o Frei Damião. Então, acolheram muito bem. Outros espinharam. Ih, teve gente que saiu da igreja, né? Mas interessante que depois as pessoas foram voltando, né? E voltando assim, mais conscientes, né? Graças a Deus, hoje é o contrário. É pouquíssima gente que continua no Vista Novela. Existe gente que ainda continua teimoso, né, claro, mas é poucos, entendeu? A maior parte deixou isso, muita gente reza o texto todos os dias, graças a Deus, muitas pessoas se confessam todo mês, as pessoas vestem-se melhor, então hoje é difícil de ver gente que fica bem mal vestido, de vez em quando aparece um mal vestido de fora, pessoas de outra paróquia, alguma coisa assim, né? A não ser quando eu fico um mês fora, eu fico um mês sem falar, aí quando eu volto, aí já tem umas blusinhas de alça pendurada, não muitas, mas já tem, né? Então... tem lá, aí eu dou umas broncas lá, dou um esparramo, aí o pessoal entra na linha de novo. Então, quer dizer, falar a verdade não afasta as pessoas, afasta quem não quer viver a verdade, entendeu? E quem não quer viver a verdade faz o favor de sair da igreja, entendeu? Faz o favor, não quer ser católico? Então só dá prejuízo para a igreja, entendeu? Só dá problema para a igreja. Quem não quer ser católico, o que está fazendo dentro da igreja de Cristo, entendeu? Quem não quer viver a fé de maneira autêntica, só dá um reflexo errado, apenas dá um modelo errado para os outros que não veem a igreja, daquilo que é um cristão. E é uma falsificação, entendeu? Do cristianismo. Um católico que não quer viver a fé é uma aberração, é uma falsificação da nossa igreja, entende? É aquele depois, é esse tipo de pessoa que depois passa para a igreja protestante e vai dizer assim: eu era católico, eu fumava, eu bebia, eu ia no carnaval, eu prostituía. Quer dizer, esse tipo de gente, entendeu? Que depois vai nos denegrir perante os infiéis, entendeu? Mas na verdade nunca foi um católico de verdade, entendeu? Porque o padre falava, ele não queria atender, entendeu? Afastou-se da igreja porque não queria viver a verdade, entendeu? Então esse tipo de gente não tem o porquê estar dentro da igreja mesmo, não. Agora, quem quer a verdade virá. Irá. A nossa paróquia também pode dizer nesse sentido. Quantas pessoas estão dentro da igreja? Muito mais do que antes ainda, entendeu? Quer dizer, e deveria ser muito mais. Se o padre fosse mais santo, rezasse mais, se o povo ajudasse também, deveria ter ainda muito mais do que o que tem, entendeu? Mas eu quero dizer, mas os padres, em maneira geral, passaram a acreditar nessa tese de que não devem falar a verdade, porque senão as pessoas se afastam, ou então simplesmente por comodismo, para não ter problema. Porque se você falar aqui, começa a falar contra o amaziamento. Olha, não pode viver demasiado. Então vai ter muita gente que vai espinhar. Ixi, toda missa quase eu falo essas coisas lá. Graças a Deus muita gente casou, mas ainda muitos mais são os que não casaram, ainda estão vivendo junto, né? Então é uma epidemia social, o amaziamento, infelizmente, né? Então, e muitas pessoas, na nossa paróquia pelo menos, muitas pessoas, quando tomaram consciência de que não devem viver assim, que devem viver em comunhão, que um católico não pode ficar sem Eucaristia, entendeu? Olha, pelo menos umas 6 a 10 pessoas, 6 é com certeza, passaram a viver como irmãos, porque tinha filho já com a pessoa, não tinha jeito de casar porque era de segunda união, passaram a viver como irmãos. E teve alguns também, uns 2 casos desses 6, que eu podia até casar, mas o homem era embirrado, não queria, a mulher deu jejum para ele até o dia que casar. Não, então não vamos ter mais nada. Separou o quarto, separou a cama, acabou. Quer dizer, isso que despertou a consciência da necessidade de viver em comunhão. O amor a Deus acima de todas as coisas, entendeu? Mais do que um homem, é Jesus que está em primeiro lugar. Mais do que uma mulher, é Jesus que está em primeiro lugar, entendeu? Então, mas em maneira geral, os padres, por que estão mal formados? Porque tem pouca espiritualidade, ou nenhuma, entendeu? Porque então estão mal orientados, eles não têm coragem, não têm assim, essa alma sacerdotal como foi no Santo Frei Damião, por exemplo, como foi em tantos outros santos na história, entendeu? Que tiveram a coragem de ir à frente porque sabiam que aquilo era melhor para o povo. É igual você, pai e mãe. Então, muitas vezes você sabe, você fala uma coisa para um filho, ele não tem a maturidade, às vezes, de compreender que deve ser daquela forma. Fala para o filho, ó, você tem que estudar para a prova. Ele ficava jogando videogame, ficava andando de bicicleta, entendeu? Mas às vezes você tem que falar, você vai deixar as brincadeiras e vai estudar. Talvez ele não entenda naquele momento. Mais tarde, quando ele adquirir uma maturidade, ele vai entender. Mas o povo é assim, é imaturo de maneira geral. Então, mesmo que não entenda agora, e tem gente que critica, que fala mal, etc., e que tem consciência do seu ministério, ele sabe o que tem que fazer. Sabe o que tem que fazer, sabe como, o que tem que pregar, sabe? E o restante está na mão de Deus. Quando chegar o momento, quem quiser, quem tiver o coração aberto, entenderá a verdade, acolherá e dirá: realmente era assim. Como eu escutei muitas vezes, lá no curado mesmo, em outros lugares. Aí pessoas que vinham confessar depois diziam: ah, padre, hoje eu entendo, realmente o senhor tinha razão, realmente a novela só prejudica, então graças a Deus eu larguei isso, etc. Hoje eu entendo, eu deixei de usar a mini saia. Hoje eu entendo, eu não devo namorar mais assim. Então as pessoas vêm, entendeu? Reconhecem, às vezes até recaem em determinados erros, mas já tem consciência do que é certo e vai lutar para viver o que é certo, entendeu? E é isso que tem faltado, infelizmente, na grande parte dos nossos sacerdotes. Oi. Sim, infelizmente, isso tem acontecido. Jovem, tô lá, falando para meus jovens lá, olha, não mexer com pornografia, entendeu? Vencerem o vício da masturbação, especialmente os meninos, fugirem longe do namoro indecente. Aí vai conversar com outro padre e fala assim: que tem fazer masturbação? Isso é coisa de jovem, não tem nada não, entendeu? Aí, quer dizer, o jovem desse, da minha paróquia, veio, né? Foi lá, um padre desse, aí depois ele veio conversar comigo, falou: padre, ele falou que não tinha problema fazer, não, mas eu sei que isso é errado. Eu não me sinto bem. Eu sei que depois eu me pesa a consciência. Aí ele veio conversar comigo e dizer, né? Dizer: mas esse tipo de coisa. Dizer: padres mal formados, mal orientados, ou maçons, ou sei lá, né, ou amigos da maçonaria, que dão esse tipo de orientação. Quer dizer, está empurrando o povo para a condenação. Como é que vai dizer para a mulher, né? O marido está levando uma vida errada, dizer que ela leva uma vida errada também. Quer dizer, olha, é como se dissesse: seu esposo está a caminho do inferno, vai também, entendeu? Vai com ele para o inferno, faz as mesmas porcarias que ele. Quer dizer, que loucura que é essa? Devia dizer: olha, reze pelo seu esposo, faça penitência por ele, entendeu? Reze muito por ele, entendeu? É isso que deveria ser o conselho, a oração, a penitência, entendeu? O bom conselho, quando fosse possível, né, quando ele estivesse aberto para escutar, esse deveria ser a orientação de qualquer sacerdote que tivesse consciência do seu ministério, não é? Oi. Sim. Lá do curado. É isso. Essa é a mentalidade que está no clero, que está assim, de maneira geral. Não faça nada que te dê problema, né? Quer dizer, deixa o demônio levar todo mundo. Pra quê? Pra que atrapalhar o bichinho, né? Não, deixa ele levar. É. Família. São problemas que têm acontecido. Calma aí. Reza aí. Reunir com os outros e fazer o que é certo. Oi. Veja lá. É... Vai demorar muito ainda? Veja lá para mim, por favor. Como é que está a situação lá? Oi. Então, não entendi, desculpe. Ah. Informação. Sim. Olha, existe graças a Deus, né? A coisa está calamitosa, mas Deus também não deixa o povo dele sem solução, não. Existe, né? Para quem quer, para quem tem boa vontade, quem quer a verdade, Deus dá saídas também, né? Então, por exemplo, formação. Você tem, em primeiro lugar, o magistério da igreja mesmo, né? Aquilo, os documentos que o Papa escreve, os documentos que o magistério da igreja nos emite. Em primeiro lugar, isto, entendeu? Agora, tem algumas coisas que às vezes é difícil de entender, algumas coisas que são mais elevadas, mas você tem o catecismo da igreja católica e os documentos da igreja. Ali você tem uma orientação geral sobre as coisas, os temas em maneira geral, né? Quer saber sobre o homossexualismo? Lá tem escrito lá sobre homossexualismo. Quer saber sobre a masturbação? Tem lá também, entendeu? No catecismo da igreja católica. Quer saber sobre segunda união? Também ele diz, entendeu? Quer saber sobre a eucaristia, sobre a confissão? Tem lá no catecismo. Quer saber sobre o fim dos tempos? Tem lá também. O catecismo da igreja católica fala sobre o fim dos tempos, entendeu? Fala inclusive do anticristo. Ali fala da chegada do homem iníquo, porque a Bíblia fala a respeito disso. Então o catecismo não pode omitir um assunto que a Bíblia trata, né? Então, em primeiro lugar, o próprio catecismo e os documentos da igreja. Por exemplo, quando se trata de questão de liturgia, que é um problema muito grave, aliás, é o mais grave de todos. Talvez parece que não, mas é o mais grave de todos, entendeu? Vocês, uma coisa que o povo católico, em maneira geral, não entendeu ainda, que o centro de toda a nossa religiosidade é a Eucaristia. A liturgia, a celebração, entendeu? Porque é o culto máximo a Deus, entende? E o demônio atacou sobretudo aí. Então, você vai encontrar orientação sobre a liturgia, como deve ser feita, o que, que pode, o que, que não pode, nos documentos da igreja. Dois últimos documentos, por exemplo, Redentione Sacramentum, Ecclesia de Eucaristia, Papa João Paulo II, na época do Papa João Paulo II ainda. Tem um novo agora também, o Sínodo dos Bispos sobre a Eucaristia, que tem coisas boas também. Por exemplo, lá diz, com toda clareza, que não se pode distribuir a comunhão em duas espécies na mão. Tem muitas paróquias aí que o pessoal está comungando em duas espécies na mão. Vai a pessoa lá, não se, é proibido fazer autocomunhão. Proibido fazer autocomunhão. A pessoa pega lá a hóstia, vai lá num cálice, molha e comunga, entendeu? Autocomunhão. Ou então a pessoa vai diretamente lá na Pixid, na âmbula e comunga. Isto é proibido. E tem paróquias que têm feito esse tipo de coisa. Às vezes em alguns encontros, algumas coisas assim, entendeu? Então é proibido. O padre, o sacerdote, por exemplo, né? Fazer uma alteração no ritual da missa. Há lugares em que tem pessoas que estão, o padre está inventando novas orações eucarísticas, trocando coisas de lugares, introduzindo coisas que não tem, entendeu? Então existe lá toda a orientação como é que deve ser. Então, documentos da igreja. Agora, a nível geral, assim, populares, hoje, né, o dia a dia que você pode acompanhar, você tem o Felipe Aquino. Felipe Aquino é muito bom, é católico, totalmente católico, é confiável. Felipe Aquino é confiável. E surgiu, tem algum tempo, tem um padre muito bom que tem ido na Canção Nova de vez em quando, que é padre Paulo Ricardo, entendeu? Ali é católico também, entendeu? Aliás, o que hoje a Canção Nova tem tido de melhor, entendeu? É Felipe Aquino, Paulo Ricardo. O restante, não bota a mão no fogo não, viu? Então, na Canção Nova, o que passa, o que tem ali de bom, Padre Paulo Ricardo, que não é, na verdade, não é da Canção Nova, mas está sempre ali, né? E o professor Felipe Aquino, que também não é da Canção Nova, mas está sempre ali, entendeu? É o que tem de melhor, porque tem muita porcaria hoje também dentro da Canção Nova, infelizmente, entendeu? Tem tal de Xalita lá, entendeu? Aquela meleca chamada Fábio de Mello, entendeu? Que eu tenho vergonha de chamar aquilo de sacerdote, porque é um playboy, entende? Que tem ridicularizado o sacerdócio no Brasil inteiro com aquele tipo de comportamento dele. Pegue a entrevista dele para o Jô Soares, vocês vão ver o que aquele homem fala, sabe? Pegue a entrevista dele para o Jô Soares, você vai vomitar, sabe? Assim, a apostasia, a negação. Inclusive que ele fala também que nega o que lá, dizendo que eu ouvi a partilha, né? Não teve. Jesus não multiplicou o pão para 5 mil, não. Eu não conheço, Reginaldo Manzoli, eu não conheço o suficiente para dizer. Realmente não sei a pregação dele, não sei a doutrina dele, não. Padre Marcelo Rossi, hoje mesmo eu estava, por acaso, liguei lá a televisão, ele estava tendo a missa, ele estava até na cadeira de roda, parece que ele está doente, né? Não sei. Então, Padre Marcelo, eu pessoalmente, dele como pessoa, eu gosto. Para mim é um padre assim, que tenha, que um homem humilde. Você pode pegar a grande diferença, por exemplo, entre Padre Marcelo Rossi e esse Fábio de Melo. Padre Marcelo Rossi, ele não pega um centavo de nada, entendeu? Um centavo de nada. Ele é sempre ali. Ele tem muitos erros na liturgia. Eu lamento profundamente os erros que ele comete na missa, entendeu? Que são grosseiros. Agora, o erro dele, porque acontece? Tem um bispo do lado dele. O bispo deveria orientá-lo. Ah, tá lá. Então, ele é uma vítima do bispo dele, de certa forma. E tem a orientação da igreja e tudo, mas não sei por que não obedece. Agora, para mim, é um homem bom, Padre Marcelo Rossi, entendeu? Eu, particularmente, é um homem bom, acho ele um homem santo, Padre Marcelo Rossi. Então, agora o outro, o Fábio Melo, pegou, saiu da congregação dele porque ele queria ficar com o dinheiro do show. Queria ficar com o dinheiro dos discos dele. O show dele custa de 100 a 150 mil reais, entendeu? Cada show que ele faz, tá entendendo? É uma loucura, tá entendendo? Então, uma vergonha. Não necessariamente. Isso aí, dos satanistas é. Mas eu estou dizendo, como eu tinha dito naquela hora, os maçons, muitos deles nem têm consciência que é uma organização diabólica. Muitos deles têm pessoas boas lá dentro. Que se você falar assim, isso é uma coisa errada, diabólica, vai dizer, não, de maneira alguma. Você porque não conhece, não sabe. Mas é, de fato é. Entendeu? Então, os satanistas, sim. Eu vou mostrar para vocês um vídeo do satanismo. Vou mostrar para vocês um vídeo do que está acontecendo. Pra vocês terem uma ideia, entendeu? Um vídeo do satanismo, vou mostrar também um videozinho. Podia até já preparando isso aqui, viu? Cadê a irmã? Poder preparar aqui. Onde está aquele pendrive? Você trouxe o pendrive? Trouxe o pendrive? Então, e pede a irmã Maria Tereza ou quem sabe mexer com o. Tem que arrumar aqui, ó. Tirar a nossa. Colocar a Nossa Senhora aqui do lado. Vou usar aqui a coisa. Eu não conheço. Atenção, gente. Olha, nós vamos encerrar rapidamente, tá? Vamos mais 20 minutinhos, enquanto o almoço fica pronto, eu vou encerrar esse primeiro momento. Depois vai vir o almoço, tá? Então, depois vocês não ficarem muito inquietos. Mas é importante essas informações, viu? São importantes. Oi. Atenção. Não, isso aí não tem nada a ver. É Jesus que está ali, você vai recebê-lo, entendeu? Você vai recebê-lo. Se o ministro da comunhão, ou mesmo o padre, se ele estiver fazendo alguma besteira ou estiver vivendo um pecado, aí é um problema entre ele e Deus, entendeu? Então, e cabe ao, se é um ministro, cabe ao padre corrigir, né? Se é o padre, caberia ao bispo corrigir, né? Então, agora, se houve missa, se houve consagração, é Jesus que está ali. Se o padre está profanando, está fazendo coisa errada, está dando comer para qualquer um, se não está dando. Vai chegar um dia que aquele Jesus que o padre tem nas mãos dele, aquele Jesus terá esse padre nas mãos dele. E vai ser a hora do juízo dele. Aí cabe a Deus dar a cada um conforme as suas obras. Mas ninguém deve, vamos dizer, deixar de receber a Eucaristia ou deixar de ir à missa por causa dos erros do padre ou de quem quer que seja, de um líder, de um ministro, de qualquer outra pessoa, entendeu? Porque um católico que tem a fé madura, ele vai à missa por causa de Deus. Ele vai à igreja por causa de Jesus. Independentemente se o padre é santo ou se não é, entendeu? Ele está por causa de Jesus. Porque se você pegar simplesmente ao padre, porque é um padre bom, aí depois então se vê um padre lascado lá, o povo não vai mais à missa. E não é assim. Não deve ser assim. Você deve ir à missa. Você deve participar das coisas. Você não deve. Atenção. Você não é obrigado e nem deve fazer qualquer erro que o padre mande fazer. Ou repetir qualquer erro que o padre faz. Isso você não é obrigado, não. Não é obrigado e nem deve fazer. Entendeu? Se o padre, por exemplo, está dando a comunhão, mandando você, mandando todo mundo pegar a comunhão, fazer a autocomunhão. Você não vai fazer isso, porque a igreja proíbe, entendeu? Ah, mas o padre mandou. Mas ele não é mais do que a igreja, ele não é mais do que Deus, entendeu? Ele não pode fazer isso. Você não deve desobedecer a igreja, entendeu? Ah, não comungar, porque é proibido fazer isso, né? Você não pode fazer autocomunhão, entende? Não pode fazer. Não pode fazer. Não pode fazer. Ah, mas se o padre mandar, ele não tem autoridade de mandar você pecar. Ele está mandando você fazer uma coisa errada, entendeu? Se alguém manda você pecar, você tem que desobedecer, tá? Então você não deve obedecer ao erro, entende? Por isso que é importante que vocês, aí vem a importância de vocês conhecerem a doutrina, para não ficarem igual folha no vento, né? Não ficarem assim, sem saber para onde vão, entende? Então, estava falando aqui das fontes, né? Estava falando aqui, primeiro, o catecismo, o magistério da igreja, o padre lá, Paulo Ricardo, o professor Felipe Aquino, entendeu? E depois tem sites também. Tem sites bons, viu? Tem um informativo do Vaticano mesmo, que é a agência Zenit, entendeu? Que é muito boa, tá? Existem outros católicos também. Tem um que eu gosto de estudar, eu gostava de estudar nele, estudo nele. Só que é algo que tem que ter cuidado. Ele mete a ripa em todo mundo. Então aí você tem que ter. O Orlando Fedeli morreu, ele morreu tem 2 semanas, né? Tem coisas boas. Agora tem coisas que você tem que deixar de lado. Que realmente, né, quando é uma visão pessoal, quando ele está atacando uma pessoa, eu já não pego aquilo lá, não. Mas, por exemplo, quando ele fala sobre história, ele é doutor em história, fala muito bem história, entendeu? Sobre muitas coisas litúrgicas, sobre dúvidas de religião, muito bom, sabe? Agora, há coisas que tem que se colocar de lado. Orlando Fedeli, site Montfort, entendeu? É bom, tá? Com exceções, tá certo? E ainda sobre a questão da formação. Sobre a questão da formação. É importante que vocês, quando identificam uma boa comunidade que tem uma boa pregação, entende? Uma comunidade, um movimento, vocês procurem assim participar daquilo que tem, entende? Uma formação com bons sacerdotes, com uma coisa, com bons sacerdotes, com bons leigos, bem instruídos. Participem, façam um retiro, façam um estudo bíblico, bons livros, adquiram bons livros, leiam. O povo é preguiçoso demais para ler. Vocês precisam ler mais, sabe? Então, a doutrina está ali, está na Bíblia, tem que ler. Está no catecismo, tem que ler. Está no documento, tem que ler. Certo? Tá? Oi. Não deveria, está perguntando a questão de bebida alcoólica. Eu peguei uma briga tão grande com esse negócio, porque é dessas coisas absurdas que todo mundo está achando normal, né? Entendeu? Então, mas não deveria, porque a bebida alcoólica, o alcoolismo, qualquer vício é pecado. Todo vício é um pecado, entendeu? Mas especialmente a questão do alcoolismo, né? Espero, não sei se algum de vocês teve alguma experiência negativa dessa na família de vocês. Mas quem teve esse tipo de experiência negativa sabe muito bem o poder de destruição. Poder de destruição que o álcool tem, entende? Que o álcool tem. É verdade, alguém fala assim, mas é pecado beber? Fala, né, realmente não posso dizer que pecado é beber. Pecado é embriagar, mas há determinado tipo de bebida que tem um poder de vício muito grande, especialmente a cachaça, a cerveja, alguma coisa assim, entende? Se a pessoa bebesse com moderação, e há pessoas, eu conheço pessoas, que tem lá, dão uma dose todo dia para poder, é questão de coração, etc. Vinho, alguma coisa assim, mas aquilo só, não passa daquilo, entendeu? Pessoas, agora, há aqueles que bebem todo dia, há aqueles que bebem todo final de semana, é alcoólatra. Então, quer dizer, é um dos grandes vícios, o maior vício que nós temos aqui em nível de droga é o alcoolismo, entendeu? Nem a maconha, nem é o crack, é o alcoolismo, tá? O alcoolismo é o maior vício que nós temos, porque é uma droga social, aceita, entendeu? Então, e é propagandeada também, quer dizer, se faz propaganda. Então, a Igreja Católica, qualquer sacerdote, ele deveria combater, deveria sim lutar para manter os seus fiéis na santidade, né? Afastar de todos os vícios, lutar para preservar as nossas famílias. Olha, que moral vai ter um padre para poder falar contra, entendeu, o alcoolismo, para dar um conselho para uma mãe que está desesperada com um pai com um filho alcoólatra, ou com um filho que está ali desgostoso com um pai que é alcoólatra? Que um padre vai dizer se ele é frequentador de bares, ou se ele, entendeu, promove festas com bebida alcoólica? Se transforma a festa do padroeiro num botecão, entendeu? Num bar gigante, num ranchão. Ele não vai ter moral nenhuma, entendeu? Olha, eu já ouvi com muita tristeza no coração, ouvi relatos de jovens, entendeu? De pessoas que aprenderam a beber em festas de igreja, entendeu? Festas de igreja. É vergonhoso. Aí a pessoa fala assim, ah, mas a igreja precisa de dinheiro. A igreja precisa de santidade, entendeu? A igreja precisa é de padres santos, de povo santo, de famílias santas. É isso que a igreja precisa. Está entendendo? Nós não precisamos de vender a alma dos nossos fiéis para obter dinheiro, não. Olha, se vocês, se o sacerdote investir na pregação, investir assim na formação do seu povo, levá-los à consciência do valor de Deus, das coisas espirituais, e falar sobre o dízimo, então ele vai ter os meios pelo menos para sobreviver. Olha, se dependesse de um centavo de festa com bebida alcoólica para mim sobreviver, eu prefiro morrer de fome. Mil vezes, entendeu? Quando eu fui na primeira paróquia, lá as festas eram tudo aquele modelo, né? Cachaça, ranchão, forró a noite inteira, gafieira, essas coisas assim. Aí eu falei, não aceito. Não aceito. Entendeu? As pessoas, mas não vai dar dinheiro nenhum. Eu falei, não me importo, não tem problema. Entendeu? O objetivo da festa do padroeiro é elevar espiritualmente a comunidade. É levar as pessoas à conversão. É dar o exemplo. No caso da minha primeira paróquia era Santo Antônio, paróquia de Santo Antônio. É olhar o exemplo do santo, ver como ele foi fiel a Deus e seguir este exemplo. Esse é o objetivo da festa do padroeiro. Não é, em primeiro lugar, ganhar dinheiro. Pode social, para ter alguma renda? Pode. Mas isso é secundário. E nunca pode ser em prejuízo da parte espiritual. Então é interessante que nós fizemos a primeira festa. O pessoal falou assim, não vai dar nada. Então, a primeira festa que nós fizemos, né, deu 8 vezes mais do que era o costume, entendeu? Sem uma gota de bebida alcoólica. Tá certo? Então, e conscientizando o povo a respeito do dízimo. Na nossa paróquia mesmo, no curado, vou dizer da nossa paróquia, né? Então, como era antes, não sei os detalhes, não. Mas de um tempo para cá, desde que eu cheguei, pelo menos, né? O dízimo na nossa paróquia, a nossa paróquia é bastante pobre. É um dízimo da nossa paróquia, embora a paróquia é grande, mas muito pobre, né? Era R$3.000 o nosso dízimo. Um pouquinho menos, às vezes 2.800, um pouquinho, 3.000, 3.100, é assim, uma média de 3.000. Então, hoje o nosso dízimo, ele é mais do que dobrou, é 7.000. O último mês foi 7.000. É nenhuma coisa que, claro, 7.000 é nada para uma paróquia daquele tamanho, as coisas que tem que ser feitas. Eu estou falando, brigando com o povo sempre, que eles sejam fiéis, a questão do dízimo. Mas eu quero dizer assim, conscientizando o povo da vida cristã, entendeu? Quer dizer, num prazo de um ano, mais que dobrou. Espero que daqui a pouco ainda aconteça mais isso, que as pessoas sejam mais fiéis. Mas não precisa, portanto, vender a alma do povo. Entende? É errado, entende? Fazer. Eu fiquei tão triste quando vi o cartaz da festa do morro lá. Todo tipo de banda mundana, sabe? Aqueles shows mundanos. Gente, nós temos tantas bandas católicas. Nós temos tantos, assim, cantores católicos, pessoas que poderiam apresentar uma espiritualidade, mas colocou gente do mundo, essas coisas mundanas, com todas aquelas coisas. Olha, Nossa Senhora está com o coração sangrando com esse tipo de coisa. Festa da Nossa Senhora da Conceição. Nossa Senhora o quê? Entendeu? Nossa Senhora não quer esse tipo de coisa, não, sabe? Eu recomendo às pessoas que não vão nessas coisas, enquanto tiver isso, não vão, sabe? Então, não pode, é errado, mas é aceito. Cadê os bispos para corrigir isso? Onde estão? Né? Não deveria aceitar. Vocês nunca devem ajudar nesses casos. Deve não. Não, padre, eu dou as flores para a missa. Eu dou as flores para a missa. Eu dou a minha oferta no valor em dinheiro para ajudar. Mas isso eu não faço, não. Entendeu? Meu Deus. Eu exijo que reze o terço. Exijo que faça o cenáculo em família. Exijo que. É isso que eu exijo do meu povo lá. Ainda tem muitos que não compreendem, mas é isso que eu falo. É isso aí, jamais. Eu cortei no SCC. Às vezes tem uma festa de SCC que tinha, mas tinha porque é aquela coisa, né? O povo faz aquilo que o padre deixa, né? Então, eu te cortei também. Então, não aceito essas coisas. Exato. Então, há muitas coisas que a gente pode fazer. É ruim, mas é a questão, né? A gente volta sempre no mesmo. A fonte é a mesma. A má formação, a falta de espiritualidade do clero. Entendeu? Aí é a questão, né? Então, é assim, quando Jesus Cristo deixa de ser o centro e o dinheiro passa a ser o centro, aí você vê todas essas aberrações nas paróquias. Todas essas aberrações, tá? Bom, vamos rezar pelos nossos padres, viu? Precisa de muita oração. Então, olha, é alguém que queria falar lá? Vai, diga. Glória a Deus. Tá vendo? Não precisa virar crente, não. Protestante, não. Oi. Não entendi, desculpe. Tomar Memorex. Lembrar do que já aprendeu, né? E ter coragem de colocar em prática, né? Entendeu? Bom, atenção. Olha aí. Colocar aqui o. Dá para instalar já? Pode pôr aqui, pode instalando aqui.